A tristeza em sua alma aumentava sua dor. O jugo era quebrado pelas mãos do meu Senhor. Enquanto ajoelhado estava orando ao Pai, clamava. O plano já traçado e o seu corpo relutava. Meu pecado esmagava, seu corpo sentiu isso. O terror desse momento amargurava o meu Cristo. As primeiras gotas do perdão já tocava o chão e continuava em oração nos momentos de tensão. A missão quase completa, romper todas as cadeias. O seu corpo a ser partido como o pão da Santa Ceia. O cenário de medo no bosque frio que habita a morte. Prostrado em oração, sua alma já sentiu os cortes. Pai, se quiser passar de mim esse cálice, porém que seja feita a tua vontade. Na cruz por mim morreu. Abertura, um momento de martírio do Santo Filho de Deus. Por um beijo foi traído por um que era dos seus. Foi levado, maltratado e sua pele a se rasgar. O que o atingiu veio antes do galo cantar. Julgado pelo povo, trocado por um ladrão. Seu corpo desfigurado pela nossa transgressão. Seus órgãos internos visíveis por nossas afrontas. Apanhando do chicote romano de 12 pontas. Cansado de apanhar, continuava sua jornada. Uma coroa de espinhos na sua testa foi gravada. Sacrifício nítido em sua caminhada. Na trilha do Calvário, levando a cruz pesada. Na cruz por mim morreu. Lavou a pó, seriam os pés com pregos de ponta quadrada. Seu rosto desfigurado, seu corpo já esmagado. Foi moído e humilhado, sofrendo por meu pecado. Juntou forças pra pedir perdão direto ao Pai por nós. Rasgado numa cruz sem tremular a sua voz. O rei desceu do céu, não recebeu salva de palmas. Suas veias derramavam o perdão das nossas almas. O filho se fez homem pra que o homem fosse filho. Desceu ao mundo escuro, mas nunca perdeu seu brilho. Os pregos eram meus, espinhos eram meus, mas preferiu levá-los pra sermos filhos de Deus. O inferno derrotado pelo sangue de Jesus, que brilhou pra que pudéssemos também ver sua luz. O cordeiro mutilado, o justo foi condenado. Pai, Pai, está consumado. Na cruz por mim morreu.